Ser fiel no pouco diz respeito a detalhes. Nós podemos aprofundar um pouquinho mais, irmão. A Bíblia está dizendo que os detalhes, que são o pouco de cada coisa, fazem toda a diferença. Eu me lembro certa vez que eu viajava muito de ônibus, toda semana viajando de ônibus, e olha, eu já fazia, já era conhecido na fila de táxi da rodoviária, com meu tecladão andando, vai e volta, e um dia eu peguei um táxi, e o táxi me deu vontade de descer, mas não podia descer, porque o táxi estava cheirando mal, o banco nojento, aquela coisa impregnada, aquelas coisas penduricalho assim no retrovisor, o painel todo sujo, tudo estragado, um carro com cano de descarga batendo lá atrás, e passava num quebra-mola, passava uma coisa, a suspensão batia, uma coisa tudo estragado e um cheiro horrível, que é cheiro de suor de 20 anos no banco. Ai, meu Deus, que horrível aquele táxi. Até hoje eu entro num táxi desse, dá vontade de ir embora. Ô, Senhor, que vontade de ir embora. Deixar esse carro aqui agora. E eu estava nesse táxi, eu falei assim, como é que pode? Outro dia eu peguei um táxi novinho, cheiroso, perfumado. Teoricamente, os dois têm o mesmo emprego. Teoricamente, os dois têm o mesmo salário. Por que que um não dá conta de cuidar e outro cuida com tanto cuidado, com tanta dedicação? E aí, então, eu fiz a viagem. Eu não sei se foi na mesma viagem, se foi um tempo depois. Eu sei que eu estava saindo da rodoviária. Eram por volta de 5 horas da manhã. E eu peguei o táxi, e o táxi saiu pela ruazinha da rodoviária, e lá debaixo do viaduto tinha uma fila de táxi. E todos os motoristas de táxi juntos, jogando truco. Aí o senhor me fez pensar naquilo. Assim, você vai entender uma coisa. Se ele está aqui de madrugada, ou é para trabalhar, ou tinha que estar dormindo. E ao invés de trabalhar, ele está jogando... Mas o que, que é isso? Isso é uma coisa, foi só hoje aqui, uma coisa assim, também foi um tempo, um momento aqui que foi um negócio assim, não é assim, deixa de ser absurdo, deixa de ser assim, meticuloso demais, deixa de ser muito rigoroso, é só... Mas aquele homem que fica ali jogando truco é exatamente o sujeito que não sabe administrar sua vida, não sabe administrar seu dinheiro, vai ter o táxi estragado, vai ter a vida estragada, porque ele está... fazendo exatamente o que vai conduzi-lo à perdição. Ao invés de cuidar da sua saúde, ao invés de gastar sua vida em alguma coisa, ele está se gastando no jogo pela madrugada. Aí o senhor me fez pensar, por isso que você vai encontrar o mesmo motorista de táxi, com as mesmas condições, com a mesma clientela, um indo mal e outro indo bem. E se você chegar para o que vai mal e perguntar assim, como é que é a sua vida? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você cuida daquilo? Como é... Não, qualquer coisa. Não. Sempre será alguém desorganizado, bagunceiro, não cuidadoso, não meticuloso, não cuidadoso com os detalhes. Se você pegar alguém que é próspero, abençoado, não importa, seja lá só no táxi, não em qualquer área, você vai descobrir que ele tem uma série de cuidados pequenininhos. Ele tem um jeitinho de anotar tudo. Mas você fala, eu não faço não. Para que isso? Besteira. Anota tudo, cuida de tudo. Ah, vê se eu vou ficar fazendo isso daí. Vê se eu vou perder tempo com esses detalhes. Mas pode saber que o segredo da vitória de todo mundo que é bem sucedido são pequenos detalhes. São pequenas coisas que consomem nosso tempo, que gastam do nosso esforço, mas que redundam em grandes consequências positivas lá na frente. Detalhes. O que você fez? Você tem um negócio aí, rapaz? Você tem uma coisa maravilhosa? Você está ganhando dinheiro? Seu negócio cresceu? Outro dia você estava numa loja pequenininha aqui, já está numa loja grandona? Outro dia você não era ninguém ali, você agora já é... Puxa vida, me conta aí, qual que é o segredo, qual que é... Se formos contar o segredo mesmo da vitória de cada um de nós, as pessoas não acreditam, não. Olha, eu levanto cedo. Ah, tá, tudo bem, mas isso aí eu não levanto cedo mesmo, isso aí eu vou dar o meu jeito. Não, eu levanto cedo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Mas o que você fez mesmo para o dinheiro jorrar, para a coisa acontecer, para o negócio... São os detalhes que levam alguém a ser vitorioso em outras áreas, em outros assuntos, lá na frente. São pequenos detalhes num casamento. Estávamos conversando outro dia, falou, não, porque a mulher traiu ele. Rapaz, agora, olha, não quer mesmo, agora, olha, ele tem mais é que ser feliz, cuidar da vida dele. Olha só, por quê? Porque a mulher traiu. Não, ninguém trai da noite para o dia. Casamento nenhum fica ruim da noite para o dia. Teve um detalhezinho que não foi cuidado e foi sendo esquecido, foi sendo deixado. Vai pondo para debaixo do tapete, vai colocando. Não precisa, não esquece, não tem. Não vou cuidar desse negócio. Não. Lá na frente acontece alguma coisa que até ofusca todos os outros pequenos detalhes. E aquela pessoa nunca vai saber qual foi o real motivo. Vimos na casa, final do ano nós pintamos tudo isso daqui. E até eu mesmo podia dizer, mas será que é necessário? Acho que não está precisando assim, não. Mas pintamos tudo. Porque nós não vemos um pequeno detalhe, aquela quina ali onde passa todo mundo e põe a mão, vai ficando marronzinha, vai ficando meio encardida. E a gente está aqui, todo dia, a gente acostuma, a gente nem vê isso. Passa a fazer parte da nossa vida. Gente, mas que detalhezinha. Olha, pelo amor de Deus, você acha que eu tenho condição de ficar cuidando da manchinha da parede? Pelo amor de Deus. Mas se eu não cuidar, daqui a pouco está uma parede encardida, feia, e eu mesmo não vejo. É aquela quina que quebrou, está quebradinha lá, deixa para lá. É o carro. A Dani de vez em quando pega no meu pé, ó, soltou aquele fiozinho do banco, leva lá para consertar. Mas, meu Deus, detalhezinho, o fiozinho do banco não é para... Mas se eu deixar, depois não é o fiozinho do banco, depois é o banco inteiro. Se eu não cuidar dos detalhes, eu não vou ter condições de cuidar do todo. Se eu não for fiel nas pequenas coisas, eu não serei fiel nas coisas grandes. É uma lei do reino de Deus. É um talento do reino de Deus. É uma moeda do reino de Deus. E que nós ignoramos, nós enterramos. Ah, mas é só isso aqui. É só um detalhe, é só uma coisa, só tem um. É só... Não. Na hora de fazer um bolo, os detalhes fazem toda a diferença. Ah, meu bolo não ficou igual, eu fiz igualzinho sua receita. Fiz. Mas qual quantidade você pôs de sal? Não, eu peguei, eu já tenho prática, sabe? Eu peguei lá, ponho lá o dedo e já pego um tantinho certinho. Eu já tenho prática, não preciso. Você usou aquela panelinha que media o fermento? Não, não precisa usar. Para que bobeira? Para que isso? Já põe lá um tanto, a gente sabe, a gente tem experiência, a gente sabe. Não, se você não cuidar dos detalhes, não vai ficar do mesmo jeito que o outro te ensinou. Detalhe, na hora de vestir, hora de vestir, a Gabriela está aprendendo já, está combinando, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Ninguém tem que andar no glamour da mais alta moda, mas às vezes um detalhe faz diferença. O sujeito vai lá para o emprego e ele colocou uma calça xadrez com uma blusa amarela e uma gravata torta até no umbigo. O que é isso? Para que é isso? Às vezes é um detalhezinho do vestuário que vai fazer a diferença lá na hora do emprego. Pequenos detalhes no jeito de comer, pequenos detalhes na organização das prateleiras. Você já viu que luta é duas pessoas que trabalham juntas e uma põe de qualquer jeito e a outra sempre põe arrumadinho? Que luta que é isso? Ah, mas para que essa besteira? Isso tem nada a ver, não precisava lá. Para que esse detalhe de ficar assim, tudo arrumadinho? Mas, meu irmão, se eu não for organizado nas pequenas coisas, nunca Deus vai poder me colocar sobre as grandes. Nunca. Na conversa com alguém, na educação dos filhos, nas orientações, nas informações, nas descrições, o perfume certo, a alimentação certa, a postura certa, o uniforme certo, a palavra certa, o cumprimento certo, os hábitos certos, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E a palavra é cheia, cheia, Provérbios é cheio de pequenos detalhes que a gente poderia dizer, ah, para que isso? Ah, não é assim também, não. Não, deixa eu ver, eu não tenho muito tempo para isso. Olha, minha vida é muito corrida, deixa eu passar por cima. Vamos direto lá. Se eu não for fiel no pouco, eu não serei fiel no muito. Se eu não for fiel com um talento, o Senhor nunca poderá me colocar sobre mais talentos. Esta é uma lei do reino de Deus.